Fecheiro 17, capítulo 48. Nessa mesma noite fiz, de casa dos meus pais, um longo telefonema a Pietro, contando-lhe tintim por tintim todos os problemas de Lila e que queria muito ajudá-la. Ouviu-me com paciência. A certa altura mostrou até espírito de colaboração. Lembrou-se de um jovem helenista pisano que andava obcecado com os computadores. E imaginava que eles iriam revolucionar a filologia. Comoveu-me que ele, sendo uma pessoa cuja cabeça estava sempre mergulhada no trabalho, naquela ocasião, por amor a mim, se esforçasse para ser útil. Vai procurá-lo, pedi-lhe. Fala-lhe no Enzo. Nunca se sabe, podia surgir uma perspectiva de trabalho. Prometeu que o faria e acrescentou que, tanto quanto se lembrava, Maria Rosa tivera uma breve história de amor com um jovem advogado napolitano. Talvez conseguisse localizá-lo e pedir-lhe que me ajudasse. A fazer o quê? A reaver o dinheiro da tua amiga. Entusiasmei-me. Telefona à Maria Rosa. Está bem. Insisti. Não te limites a prometer. Telefona mesmo, por favor. Esteve calado uns segundos. Depois disse: Neste momento fizeste o tom da minha mãe. Em que sentido? Parecias ela quando quer muito uma coisa. Mas, infelizmente, sou muito diferente dela. Calou-se de novo. Ainda bem que és diferente. Mas ela, nestas coisas, é inigualável. Fala-lhe nessa rapariga e verás que ela te ajuda. Telefonei à Adele. Filo com um certo embaraço, que, no entanto, venci por me lembrar de todas as vezes que a vira agir. Tanto por causa do meu livro como para procurar casa em Florença. Era uma mulher que gostava de tratar das coisas. Se precisava de alguma coisa, pegava no telefone e, elo após elo, construía a corrente que a levava ao objetivo. Sabia pedir de uma maneira que era impossível dizer-lhe que não e ultrapassava com desenvoltura fronteiras ideológicas. Não respeitava hierarquias. Localizava mulheres a dias, empregados, industriais, intelectuais, ministros, e falava com todos com uma indiferença cordial, como se o favor que lhes ia pedir fosse ela que já o estava a fazer a eles. Contei também à Adele, por entre pedidos de desculpa envergonhados, pela maçada que lhe dava, tudo sobre a minha amiga, com pormenores. E ela ficou curiosa. Interessou-se, indignou-se, por fim disse-me: Deixa-me pensar. Com certeza. Entretanto, posso dar-te um conselho? Com certeza. Não sejas tímida. És escritora. Desempenha o teu papel. Experimenta-o. Faz com que ele tenha peso. Atravessamos tempos decisivos. Está tudo a ir pelos ares. Participa, marca presença. E começa com essa gentalha aí dos teus sítios. Põe-na entre a espada e a parede. Como? Escrevendo. Mete um medo de morte ao socavo e aos outros como ele. Prometes que vais fazer isso? Vou tentar. Deu-me o nome de um redator de Lunita. Capítulo 49. O telefonema para Pietro, e principalmente o outro para a minha sogra, libertaram um sentimento que até ali mantivera ao largo, ou melhor, que reprimira, mas que estava vivo e pronto a ganhar terreno. Relacionava-se com a minha mudança de estado. Era provável que os Airota, principalmente Guido, mas talvez a própria Adele, me considerassem uma rapariga que, apesar de muito voluntariosa, estava muito aquém da pessoa que eles quereriam para o filho. Era igualmente provável que as minhas origens, a minha cadência dialetal, a minha deselegância em tudo, pusessem duramente à prova a largueza das suas vistas. Com um certo exagero, poderia supor que até a publicação do meu livro fizesse parte de um plano de emergência que pretendia tornar-me apresentável aos olhos do mundo deles. Mas era preciso ter em consideração o facto incontestável de eles me terem aceitado, de me ir casar com Pietro, com a aprovação deles, de ir fazer parte de uma família protetora, uma espécie de castelo bem fortificado, do qual podia sair sem medo, ou onde poderia refugiar-me se me sentisse em perigo. Por conseguinte, era urgente que me habituasse a essa nova pertença. E, sobretudo, devia estar consciente disso. Já não era uma pequena vendedora de caixas de fósforos, quase a chegar ao último fósforo. Conseguir arranjar uma provisão considerável de fósforos. Por isso, compreendi subitamente. Podia fazer muito mais por Lila do que tencionar a fazer. Foi dentro dessa ótica que pedi à minha amiga que me desse a documentação que ela compilara contra Socavo. E ela entregou-me, passivamente, sem perguntar sequer que uso queria eu fazer dela. Pus-me a ler, cada vez mais participativa. Que quantidade de coisas terríveis ela fora capaz de dizer com precisão e eficácia. Quantas práticas intoleráveis se adivinhavam perante a descrição da fábrica. Virei e revirei as páginas durante muito tempo. E de repente, quase sem ter decidido, procurei na lista e telefonei para Socavo. Adaptei a voz ao tom certo. Disse com a soberba apropriada: Está lá? Sou Helena Greco. Pedi que me ligasse a Bruno. Ele foi amável. Que prazer ouvir-te. Eu, fria. Disse-me: Tens feito coisas fantásticas, Helena. Vi uma fotografia tua no Roma. Parabéns. Que belos tempos que passámos em Ischia. Respondi-lhe que também tinha prazer em ouvi-lo, mas que Ischia estava muito distante, que para o bem ou para o mal todos tínhamos mudado, que sobre ele, por exemplo, ouvira dizer muito mal, que esperava que não fosse verdade. Percebeu logo. E insurgiu-se imediatamente. Falou muito mal de Lila, da sua ingratidão, dos problemas que ela lhe arranjara. Eu mudei de tom. Respondi-lhe que acreditava mais na Lila do que nele. Pega em papel e caneta, disse-lhe. Aponta ao meu número. Já está? Agora dá ordens para que lhe paguem até à última lira aquilo que lhe deves. E informa-me quando posso passar por aí para receber o dinheiro. Gostava que a tua fotografia não aparecesse também nos jornais. Desliguei antes que ele pusesse objeções. Sentia orgulho em mim. Não mostrara a mínima emoção, fora seca, poucas palavras e em italiano. Primeiro amáveis, depois distantes. Esperei que Pietro tivesse razão. Estava de facto a adquirir o tom de Adele. Estava, sem dar por isso, a aprender o seu modo de estar no mundo. Decidi perceber se era capaz, se quisesse, de concretizar a ameaça com que encerrara o telefonema. Agitada, como não estivera quando ligara a Bruno, continuava a ser o rapaz importuno que tentara beijar-me na praia de Citara. Marquei o número da redação do Lunità. Enquanto o telefone tocava, esperei que não se ouvisse em fundo a voz da minha mãe, que estava a gritar qualquer coisa em dialeto a Elisa. Chamo-me Helena Greco, disse à funcionária do PBX, e não tive tempo de dizer o que queria. Pois a mulher exclamou: Helena Greco, a escritora? Ler o meu livro fez-me muitos elogios. Agradeci, senti-me alegre, forte. Expliquei sem necessidade que tencionava escrever um artigo sobre uma pequena fábrica dos arredores. Referi o nome do redator que Adele me aconselhara. A telefonista regozijou-se novamente. Depois voltou a um tom profissional. Aguarde e não desligue, disse-me. Um minuto depois, uma voz masculina, muito rouca, perguntou-me em tom brincalhão desde quando os cultores das belas letras estavam dispostos a sujar a pena com o trabalho de empreitada, os turnos e as horas extraordinárias. Matéria enfadonha de que se mantinham afastadas, em especial as jovens romancistas de sucesso. De que se trata? Perguntou-me. São da construção civil? Da zona portuária ou das minas? É uma pequena fábrica de carnes ensacadas, murmurei. Nada de relevante. O homem continuou a brincar comigo. Não tem de que pedir desculpa, está muito bem. Se Helena Greco, a quem este jornal dedicou nada menos do que meia página de elogios desmedidos, resolve escrever sobre chouriço, nós, pobres redatores, alguma vez podemos dizer que não nos interessa? 30 linhas, chegam-lhe? São poucas? Sejamos pródigos. Passemos para 60. Quando terminar, como faz? Traz-me pessoalmente ou dita-me? Comecei logo a escrever o artigo. Tinha de espremer das páginas de lila as minhas 60 linhas. E por amor a ela, queria fazer um bom trabalho. Mas não tinha experiência nenhuma de artigos jornalísticos, a não ser aquela vez em que, aos 15 anos, com um péssimo resultado, experimentara escrever sobre o conflito com o professor de religião para a revista do Nino. Não sei, pode ter sido essa recordação que me complicou as coisas. Ou talvez tivesse sido o sarcasmo do redator que me ficara no ouvido, principalmente a parte final do telefonema, quando me pediu para apresentar os seus cumprimentos à minha sogra. Só sei que levei imenso tempo. Fiz e refiz com obstinação. Mas quando me pareceu que estava terminado, não me senti satisfeita e não o levei ao jornal. Primeiro tenho de falar com Lila, disse para comigo. É uma coisa que tem de ser decidida em conjunto. Entrego amanhã. No dia seguinte fui à casa de Lila. Pareceu-me que ela estava bastante mal. Balbuciou que, quando eu lá não me encontrava, certas presenças se aproveitavam disso e saíam das coisas para molestá-la, a ela e a de Genaro. Depois notou que eu fiquei alarmada e fez uma expressão divertida. Murmurou que eram patetices. Só queria que eu estivesse mais tempo com ela. Falámos muito, tranquilizei-a, mas não lhe dei o artigo a ler. O que me fez desistir foi ter pensado que, se o Lunitá me recusasse, seria obrigada a dizer-lhe que acharam que não estava bom e sentir-me-ia humilhada. Foi preciso que o telefonema de Adele, ao serão, me instilasse uma dose considerável de otimismo para eu me decidir. Aconselhara-se com o marido e também com Maria Rosa. Em poucas horas pusera meio mundo em ação. Luminares da medicina, professores socialistas que percebiam de sindicalismo, um democrata cristão que ela definiu como um bocadinho simplório, mas boa pessoa e grande especialista em direitos dos trabalhadores. O resultado foi que tinha uma consulta para o dia seguinte com o melhor cardiologista de Nápoles. Amigo de amigos, não teria de pagar nada. Que a inspeção do trabalho ia fazer imediatamente uma visita à Socavo. E que, para receber o dinheiro de Lila, podia ir falar com o tal amigo de Maria Rosa, que Pietro referira. Um jovem advogado socialista que tinha o escritório na Piazza Nicola Amore. E já fora informado. Satisfeita? Sim. Escreveste o teu artigo? Sim. Vês? Eu estava certa de que não o tinhas feito. Mas já está pronto. Amanhã levo ao Lunitá. És fantástica. Corro o risco de te subestimar. É um risco? Subestimar é sempre um risco. Como vão as coisas com aquele pobre bichinho que é o meu filho? Capítulo 50. A partir daquele momento, tudo se tornou fluente. Como se eu tivesse a arte de fazer correr os acontecimentos como a água da nascente. Até Pietro trabalhara para Lila. O seu colega helenista revelara-se um literato falador, mas fora útil mesmo assim. Conhecia um tipo de Bolonha que era um verdadeiro especialista em computadores, a fonte de confiança dos seus sonhos de filólogo, o qual lhe dera o número de um seu conhecido de Nápoles, igualmente considerado de confiança. Ditou-me o nome, o apelido, o endereço e o telefone desse senhor de Nápoles e eu felicitei-o muito, ironizei com afeto sobre a maneira como ousara ter iniciativa, até lhe repeniquei um beijo por telefone. Fui imediatamente visitar Lila. Tinha uma tosse cavernosa, o rosto tenso e pálido, o olhar excessivamente atento. Mas eu levava ótimas notícias e estava contente. Abanei-a, abracei-a, estreitei-lhe as mãos e, entretanto, contei-lhe do telefonema que fizera a Bruno. Li-lhe o artigo que preparara. Fiz-lhe o rol dos resultados obtidos com as diligências feitas por Pietro, pela minha sogra, pela minha cunhada. Escutou-me como se eu lhe falasse de muito longe, de outro mundo para onde me deslocara. E só conseguisse ouvir com nitidez metade daquilo que eu dizia. Ainda por cima, de Gennaro não parava de a sacudir para irem brincar juntos. E ela, enquanto eu falava, dava-lhe atenção, mas sem interesse. Senti-me contente na mesma. Lila, em tempos idos, abrira a gaveta milagrosa da charcutaria e comprara de tudo para mim, principalmente livros. Agora abria eu as minhas gavetas e retribuía, desejando que ela se sentisse a salvo, como eu atualmente me sentia. Então, perguntei-lhe por fim, amanhã de manhã vais ao cardiologista? Reagiu à pergunta de forma incongruente. Disse com uma risadinha, a Nádia não vai gostar desta maneira de encarar as coisas. E o irmão também não. Qual maneira? Não compreendo. Nada. Lila, disse, por favor, o que tem Nádia a ver com isto? Não lhe vês mais importância do que aquela que ela já se dá. E o Armando? Esquece-o. Sempre foi um rapaz superficial. Eu própria me surpreendi com os juízos que fiz. Ao fim e ao cabo, pouco sabia dos filhos da Galiane. Durante alguns segundos, tive a impressão de que Lila não me reconhecia, que via diante de si um espírito que se aproveitava da sua fraqueza. Na realidade, mais do que dizer mal de Nádia e de Armando, só queria fazer com que ela compreendesse que as hierarquias do poder eram outras, que em comparação com os Airota, os Galiani não contavam para nada, e que pessoas como Bruno Socavo e aquele camorrista do Michele contavam ainda muito menos. Resumindo, que ela devia fazer o que eu lhe dizia sem se preocupar. Mas enquanto falava, percebi que corria o risco de passar por gabarola e acariciei-lhe uma face. Confessei que, de qualquer modo, estava muito admirada com o empenho político dos dois irmãos e disse-lhe a rir, mas confia em mim. E ela balbuciou, está bem, vamos ao cardiologista. Instei com ela. E para o Enzo? Que marcação faço? A que horas? Em que dias? Quando quiseres, mas depois das 5. Mal cheguei a casa, agarrei-me ao telefone. Liguei para o advogado. Contei-lhe minuciosamente a situação de Lila. Telefonei ao cardiologista a confirmar a marcação. Telefonei ao especialista em computadores. Trabalhava na entidade para o desenvolvimento. Disse-me que os fascículos de Zurique não serviam para nada, mas que, de qualquer modo, podia mandar Enzo ir ter com ele em tal dia e a tal hora, no endereço tal. Telefonei ao Lunita. O redator disse, você não tem pressa. Traz-me esse artigo ou prefere que esperemos até ao Natal? Telefonei à secretária de Socavo. Pedi-lhe que dissesse ao patrão que, uma vez que não tive notícias dele, em breve sairia um artigo meu no Lunita. Este último telefonema provocou uma reação imediata e violenta. Socavo ligou-me 2 minutos depois e desta vez não foi amigável, ameaçou-me. Respondi-lhe que a qualquer momento teria a perna à inspeção de trabalho e um advogado que trataria dos interesses de Lila. E assim, agradavelmente excitada, senti orgulho em bater-me por afeto e por convicção contra a injustiça, passando por cima de Pasquale e de Franco, que julgavam que ainda me podiam dar lições, à tardinha fui ao Lunita entregar o meu artigo. O homem com quem falara era de meia-idade, de baixa estatura, gordo, com os olhinhos vivaços, permanentemente iluminados por uma ironia benévola. Mandou-me sentar numa cadeira desengonçada e leu o artigo com atenção. No fim, pousou as folhas na secretária e disse, então isto são 60 linhas? A mim parecem-me 150. Senti-me corar, murmurei. Contei-as várias vezes, são 60. Sim, mas escritas à mão e com uma letra que não se consegue ler nem com a lupa. Mas o texto é realmente ótimo, camarada. Arranja aí uma máquina de escrever em qualquer sítio e corta o que puderes cortar. Agora? Quando é que há de ser? Uma vez na vida que tenho material que, se o puser no jornal, se destaca, queres-me fazer esperar até às calendas gregas? Capítulo 51. Que energia senti em mim naqueles dias! Fomos ao cardiologista, um professor que tinha casa e consultório na Via Crispi. Arranjei-me muito bem nessa ocasião. O médico, embora fosse de Nápoles, estava relacionado com o mundo de Adele e não queria fazer com que ela ficasse mal vista. Escovei o cabelo, vesti um vestido que ela me oferecera, pus um perfume suave, semelhante ao dela, e maquilhei-me levemente. Queria que o professor, se falasse com a minha sogra por telefone ou se encontrassem casualmente, dissesse bem de mim. Lila, pelo contrário, apresentou-se tal e qual como o havia todos os dias em casa, sem cuidar minimamente do seu aspecto. Sentámo-nos numa sala de espera, grande, com quadros do século XIX nas paredes. Uma senhora nobre, sentada numa poltrona, com uma criada negra em fundo, o retrato de uma anciã e uma cena de caça, grande e arejada. Havia outras duas pessoas à espera, um homem e uma mulher, ambos velhos, ambos com o ar aseado e elegante das pessoas abastadas. Aguardámos em silêncio. Só uma vez, Lila, que pelo caminho já gabara muito o meu aspecto, disse em voz baixa: "Parece que saíste de um destes quadros. Tu és a dama e eu sou a criada." Esperámos poucos minutos. Uma enfermeira chamou-nos. Passámos à frente dos outros pacientes, sem motivo evidente. Só então Lila se agitou. Quis que eu assistisse à consulta. Jurou que não entrava sozinha. Acabou por me empurrar para a frente, como se eu é que precisasse de ser observada. O médico era um homem ossudo, dos seus 60 anos, de cabelos grisalhos, muito bastos. Recebeu-me com cortesia, sabia tudo a meu respeito. Falou durante 10 minutos, como se Lila ali não estivesse. Disse que o seu filho também fizera a licenciatura na normal, mas 6 anos antes de mim. Fez notar que tinha um irmão escritor, que gozava de uma certa notoriedade, mas só em Nápoles. Elogiou muito os Aerota. Conhecia bem um primo de Adele, que era um físico com fama. Perguntou-me: "Para quando as núpcias?" "A 17 de maio." "17? Dá azar. Por favor, altera a data. Já não é possível." Lila esteve todo esse tempo calada. Não prestou atenção nenhuma ao professor. Sentia a sua curiosidade dirigida a mim. Parecia maravilhada com qualquer gesto meu ou palavra. Quando o médico finalmente se concentrou nela, interrogando-a durante muito tempo, respondeu-lhe de má vontade, em dialeto ou num italiano feio, que decalcava fórmulas dialetais. Tive de intervir muitas vezes para lhe recordar sintomas que me referira, ou para dar mais peso àqueles que ela minimizava. Por fim, foi submetida a uma observação muito rigorosa e a exames minuciosos, com uma expressão irritada, como se eu e o cardiologista lhe estivéssemos a fazer uma desfeita. Olhei-lhe para o corpo magro, com uma combinação azul pálido, demasiado grande para ela, muito gasta. O pescoço comprido parecia suster a cabeça a custo. A pele estava esticada sobre os ossos, como papel de seda, prestes a romper-se. Reparei que o polegar da mão esquerda de vez em quando dava um pequeno salto involuntário. Passou-se uma boa meia hora, até o professor lhe dizer que podia vestir-se. Ela obedeceu, vigiando-o com o olhar. Pareceu-me até assustada. O cardiologista dirigiu-se para a secretária, sentou-se e, por fim, declarou que estava tudo em ordem, que não encontrara sopro nenhum. "Minha senhora", disse-lhe, "tem um coração perfeito." Mas o veredito, aparentemente, teve um efeito inconsistente em Lila. Não se mostrou contente, pareceu até aborrecida. Eu é que me senti aliviada, como se tratasse do meu coração. E eu é que dei sinais de preocupação quando o professor, dirigindo-se de novo a mim e não a Lila, como se a sua falta de reação o tivesse ofendido, acrescentou, de senho carregado, que era necessário intervir com urgência no estado de saúde da minha amiga. O problema, disse, não é a tosse. A senhora está constipada, teve um pouco de gripe. Vou dar-lhe um xarope. O problema, na opinião dele, era o grande esgotamento, devido ao grave definhamento orgânico. Lila devia ter mais cuidado consigo. Comer com regularidade. Fazer um tratamento reconstituinte. Permitir-se, pelo menos, 8 horas de sono.